Eu tô mirando no céu, céu, mais perto da luz do sol, sol. Talvez eu fique por lá. Eu tô mirando no céu, céu, mais perto da luz do sol. Talvez eu fique por lá. E se quiser me ter, tenta me convencer que aqui é um bom lugar. Vem que eu vou te dizer mais de um motivo pra se mudar daqui. Ei. O único céu que eu tô voando é o céu da sua boca. Único jeito de me ter se tu meter de louca. Único riso que eu respondo é pra esse seu sorriso. Viso, rubrico, documento e viro seu marido. Única ex que eu tenho é minha autoestima. Única vida que eu tirei foi minha dúvida. Único presente que eu abro é o dia de hoje. Único Deus aqui é você, imagina se não fosse. Única zona que eu não saio é a zona de conforto. E a única vez que eu volto é quando eu tô revolto. Tem várias formas de alcançar o sol. Qualquer banquete farto pode esconder um anzol. Qualquer planeta acaba, vira estrela, vira pó. Buscando evolução, eu sei que eu posso ser melhor. Única previsão que existe é a previsão do tempo. Eu falo baixo, penso alto, quem conhece sabe. Eu tô mirando no céu, céu, mais perto da luz do sol, sol. Talvez eu fique por lá. Eu tô mirando no céu, céu, mais perto da luz do sol. Talvez eu fique por lá. Pensamento gigante, o ego miúdo. Só quero ver o sol despir minha manhã. Nunca fiz parte do mundo e quanto mais eu tento me encaixar, mais eu fico confuso. Eu sempre me senti um intruso na cidade. Por mais que eu tentasse explicar, não cabe. A sociedade é louca, tão difícil de entender. As pessoas só buscam enxergar dor de uma perspectiva boa. Ei, vou me erguer da batalha interna, mesmo sabendo que a busca é eterna. Ei, me recompor, fazer o céu na terra e viver o amor, reconhecer que a vaidade é. Eu sonhei com nós dois bem, distante de tudo, vamos fugir pro mundo da lua. Caminhando mais além, hoje eu só te quero ver em minha poesia nua. Abre o seu olhar e vem viver uma vida que é só minha e sua. Ei, que eu tô mirando longe, Eu tô mirando no céu, céu, mais perto da luz do sol, sol. Talvez eu fique por lá. E eu tô mirando no céu. Talvez eu fique por lá. E eu tô mirando.